o quê? Abertura. Vou puxar um assunto. Pode ser? Só que queria pegar você de surpresa. É. Puxa aí. Tá. 3, 2, 1. Já. Oi. Isso. Isso começou muito feio, né? Tá horrível. Oi. Cara, pareceu. Sabe aquela voz automática que diz o saldo do secreto, sei lá? Oi, boa noite, tá ligado? Mais ou menos isso. Algum de vocês lê quadrinhos? Cara, hoje em dia não. Não mais. Nem digital, nem scan? Não, assim, eu lia bastante scan, só que eu nunca fui de acompanhar nenhum periódico. Sempre fui de pegar encadernados e versões compilados de histórias, entendeu? Nunca, é porque eu sempre fui aquele que toda vez chegava na banca e tá lá o Flash número 12. Eu, porra, não li dessa saga 1, 2, então deixava pra lá e depois ia pegar algum clássico do Flash, Flashpoint, sei lá, né, num algum scan, né, no submundo da internet, mas nunca fui de comprar quadrinhos assim e ler com periodicidade, não. Inclusive, tenho aqui na mão dois do Homem-Aranha aqui. E como, como o Danilo falou aqui, eu também nunca fui de acompanhar um por um, não. Eu separava edição 21, mas depois edição 57, lia aquela história que já começava na metade e não terminava, e como diria o Evandro, era só festa, mesmo sem ter nada. Eu redescobri o gosto por quadrinhos agora, porque eu ganhei um tablet e, graças a Deus, tudo de bom. Tipo, deitar e fazer uma atividade gostosa, devagar. É muito bom. Opa! Não. A gente tá falando de quadrinhos? Pois é. Eu estou tentando. Mas assim, foi economizando o tempo, né? Fazendo isso e lendo quadrinhos ao mesmo tempo, por quê, né? A gente tem que descansar, né? Porque no dia a dia a gente não tem tempo de descanso. E fazer. Porque, como pode dizer, a gente sempre. Nunca tem acesso, assim, quando a gente é criança, a muito material, que só sai em quadrinhos. Aí, por exemplo, quem viu a Guerra Civil, o filme da Guerra Civil, ficou com aquela pulga atrás da orelha, poxa, será que é igual ao quadrinho? Exatamente. Engraçado, tu falou Guerra Civil. Assim, eu conheço os dois lados da história, não da própria Guerra Civil, mas assim, tem pessoas que viram o filme e estão suficientes com aquela história. Tipo, tem uma amiga minha que é super fã do universo do cinema, da Marvel. E de galera que, porra, tu tem Guerra Civil, velho, me empresta que eu quero ver como é que é nos quadrinhos. Eu tenho o encadernado da Guerra Civil. Os 7 ou os 101? O que? Não, um compilado daquela edição capa dura preta. Os 7. É porque foi lançado em 7 revistas, mas tem 101 revistas que são espalhadas por todo o universo. Que é continuando da Guerra Civil, tem do Wolverine, tem dos Vingadores, e eu tô acompanhando os 101, e cara, é muito detalhe. Mas aí é muito tempo pra, sabe, 101 revistas pra ler aquela história que você já leu, né? Você viu aquele ponto de vista. Tem que ser muito vagabundo pra ler 101 revistas quadrinhos. eu sabia que isso ia vir. Eu não falei nada, Eu sabia. Não, mas eu acho justo. Essa porra virou um livro. Não é à toa que virou um livro, cara. Um quadrinho virar livro, ele tem que ser uma grande história. Mas, senhor Eber, continue. O que você anda lendo? Homem-Aranha, qual é a saga, exatamente? Eu tenho aqui Marvel Millennium, essa mais nova, né? Do começo dos anos 2000, se eu não tô me enganado. E tem um capa dura aqui, ó. Da série Marvel Knights, que é aquela série que todos os heróis têm um tom mais sombrio, e tem a revista também do Homem-Aranha, porque eu só tenho revistas do Homem-Aranha. Mas Homem-Aranha Parker ou Homem-Aranha Gay, o Mike Morales? Não, Homem-Aranha Parker. Essa daqui é Homem-Aranha 99 Problemas, que é uma edição que um pouco psicodélica, pouca droga. Caramba. Eu podia estar na capa, né? Tipo, New York Times disse. Pouca droga. Aliás, tu falou em Homem-Aranha, já notaram o quanto consegue ferrar a vida do Homem-Aranha? Para, tipo, acontece mais coisa com ele. Tipo, o Tony Stark teve problema de bebida, mas, cara, o Homem-Aranha tem... Os problemas que o Homem-Aranha tem não são nada perto do problema de bebida. Parece que escolheram o Homem-Aranha, vamos dizer, esse cara, esse é o fudido. O Homem-Aranha, ele deixa a namorada morrer, e aí tentam, e aí colocam ele pra, num universo paralelo pra ver se melhora as coisas, mas não melhora. Ele mata ela com o próprio esperma radioativo. Hã? Caralho, é. Não, mas esse é um dos motivos que eu leio tanto quadrinho, velho. É. Desculpa te interromper, porque tem uns arcos, uns universos paralelos que são foda de ler. Que você lê assim, melhor não, né? Melhor parar, deixa eu voltar para o arco principal. E deixa com... Arco que nego faz só pela galhofa, né? Não, mas tem uns arcos bacanas. Vocês viram o da Spider-Gwen? Não, essas porra eu passei longe, velho. É assim, é um universo paralelo que quem ganhou, foi picado pela aranha radioativa foi a Gwen Stacy, aquela namorada que morreu do Homem-Aranha, né? Uhum. Ela virou o Homem-Aranha, o Parker morreu e eles dois se encontraram. E eles estavam até cogitando fugir pra um outro universo paralelo pra viver juntos. Pensa na Tigrada, que desenhou e escreveu. Cara, realmente, foi uma galera assim que, né? O estudo chegou assim, e aí, quem é que tá precisando girar o caixa aí? Desenha e escreve qualquer merda aí que tá pago, tá ligado? E aí, cara, vai precisar pagar um aluguel, né? Comprar um PF. Cara, porra, velho. Isso é dinheiro instantâneo, né, bicho? Tipo, os caras sabem que o público adora Gwen Stacy. Sabem que o Homem-Aranha tem esse trauma e meteram ela. E ela é agora um personagem regular. Porque todas as empresas agora resolveram ter o seu multiverso. Tem o multiverso dos Super Sentai, que todos os Sentai se encontram. Super Sentai, clássico. Assim, tem o multiverso dos Kamen Rider. E agora no multiverso da Marvel e da DC, todos os heróis se encontram. Todo mundo. Acompanhar a HQ tem essa dificuldade. É foda quando eles, tipo assim, tem um multiverso e aí tem spin-offs dentro do multiverso e o periódico continua rolando como se nada tivesse acontecido. Tipo, você lê Homem-Aranha, sei lá, Homem-Aranha Superior, ele trocou de corpo com o Dr. Octopus, tá ligado? Aí tem não dá, velho. Aí eu vou lá, volto, pego um encadernado do Cavaleiro das Trevas, leio, tá a história lá fechadinha. Respira, né? Respira. É o nome oficial da parada? Ah, é? É? Isso. Por aí você vê que não tá certo, né? Não tá certo. Mas sempre tem o espetacular Homem-Aranha, o incrível Hulk, o Homem-Aranha superior, sempre tem esse adjetivo meio merda, né? Meio pra cima, mas meio caído. O Homem-Aranha superior que não consegue pagar as próprias contas direito é meio fogo. Isso nunca vai, nunca. É só que é foda, porque, tipo assim, umas coisas que as pessoas gostam do Homem-Aranha é isso, né? Ele tem super poder, mas ele se atrasa pra faculdade, perde a namorada, né? Não paga as contas e é um fodido. Então, tipo, tá na essência do cara, velho. Não tem o que ele faça, não importa. Você não vai conseguir pagar as contas no fim do mês. O Homem-Aranha é um tigre. Sinto muito, exatamente. Ele é o Tiger Man, assim, é um homem tigrado, sabe? Aquele que realmente não consegue, vai ser um eterno fodido. Ele é um pedreiro se pendurando numa corda pela cidade. O clássico corintiano, usuário de Android. Que precisa chuva, que usa pra emular as coisas. Caralho, usuário de Android define, gente. Vamos logo começar o programa, que acho que a gente perca com a inimizade. Que quando ouvir isso, meu Deus. Hey, listen! O negócio é comer. Ai! Não, você é burro, cara, que loucura! É que burro, dá zero pra ele! Qual era o tema mesmo? Porque a gente combinou que a pauta foi criada em 5 minutos nesse programa? É um programa. Não, eu disse que a gente poderia falar sobre filmes, ponto. Tá, acabou. Que tipo de filmes a gente tá falando? Porque filme é muito vago, é uma questão de categoria, de gosto. Que a gente pode falar de filmes, mas que tipo de filme? Cinema em geral ou um tipo específico? Vamos minimizar a pauta. Filmes da Sessão da Tarde. Ah, sim. É isso. Então, filmes da Sessão da Tarde, é isso aí, gente? Vamos nos meter nesse universo de saudosismo, porque a Sessão da Tarde foi a babá de muita gente, não foi? Claro, acho que, se não me engano, a faixa mais popular de filmes de brasileira inteira, né? Tem mais de 40 anos de existência. Ainda tá de pé, Sessão da Tarde, ou acabou? Cara, ela vai e volta. Ela vai e volta, um tempo atrás. Hoje passou. Eu tô datando, né, o cast assim, de cara, na lata. Mas, não tem como datar, sabe? Porque se tu falar, por exemplo, hoje passou Lagoa Azul. Lagoa Azul passa a cada duas horas, praticamente, da Lagoa Azul. É foda. Então, não, hoje passou Doutor Dolittle, tipo. Mas hoje passou, de fato, aquele Sempre ao Seu Lado. Então, tava de tarde, tava passando na Globo. Então, essa tarde ainda existe. Poxa, esse filme é covardia, cara. Esse filme é covardia. É, esse filme é pra chorar mesmo. Cara, mas, tipo, antigamente na Sessão da Tarde, a Sessão da Tarde tinha uma característica que era ótima, que passava filmes em horários errados. Por exemplo, passava filme pra classificação adulto na Sessão da Tarde antigamente. Quem se lembra? Quem pegou essa época aí de vocês? Eu não peguei, porque sou muito novo. Não, passava Máquina Mortífera de tarde. Máquina Mortífera é... Passava vários... Rambo. É, vários filmes de tiro, os caras se matando. E Comando para Matar. Passava Charles Bronson, bicho, à tarde. E a criança crescendo lá com mulher sendo estuprada, com o Terminator correndo atrás do cara, matando o piano. Prego. Tipo, hoje em dia, essa geração mimimi, isso seria inconcebível. Vocês veem a Sessão da Tarde clássica passando agora. Como que a repercussão que isso ia dar? É de outra época, né? Na época que, sei lá, passava Trapalhões, né? Passava Didi chamando o Mussum de Grande Pássaro e depois vinha a Sessão da Tarde, sabe? Não tem como. Hoje é estamos na época do politicamente correto, que, né? Não importa o que você... Tudo que você fala, tudo que aparece na TV, dá mais a interpretação que você está desrespeitando alguém, de alguma forma, que você não sabia que era possível. Pense no textão de Facebook todo dia depois da Sessão da Tarde. Iam problematizar qualquer... Lagoa Azul, que é o filme... Acho que... Vamos concordar aqui que é o filme que todo mundo mais assistiu na Sessão da... Não é que mais assistiu, mas tipo... Mais passou. É o que você tem lembrado. Você pensou, Sessão da Tarde, já puxa Lagoa Azul. Caramba. Ele tem duas versões, né? Ele tem dois filmes, mas... Três, eu vi... Não, eu vi um... Três, tem o... Lagoa Azul, tem De Volta com Lagoa Azul, tem um terceiro que eu estou pasmo de saber que tem um terceiro. Não, eu estou pasmo por você lembrar que existe um terceiro. Você está falando como um fanboy da franquia clássica Lagoa Azul. Não, cara, não. Mas qual é o clássico? O que passou em loop? É, o que passou em loop e ainda passa em loop e vai passar em loop por muito tempo, cara. Eu vou ser bem honesto. Eu acho que é isso. De Volta ao Lagoa Azul. É porque eu sempre ficava na espera, porque eu via a propaganda, era muito criança e não sabia qual que ia passar. Mas eu sempre queria ver aquele que o velho morre com um escorpião na boca, ou alguma coisa do tipo. Spoiler! É o segundo. Ah, cara. Ah, ó, oh, spoiler. Spoiler de Lagoa Azul. Não, sério, o spoiler de Lagoa Azul, esse não existe. Lagoa Azul, a gente assistiu tanto, mas tanto, que quando nosso filho nasce, ele nasce com duas coisas no custado do DNA dele. Com Lagoa Azul e nasce com sabendo que o Titanic foi um grande acidente. Sabe? E sabendo que no fim do ano tem o especial do Roberto Carlos também. Caraca. Neném. Esse aí. Neném. Esse é todo mundo. Teve muitos filmes que marcaram. Eu me lembro que antigamente a seleção era melhor. Passava Tubarão, muito. Passava Tubarão, quase tanto quanto passava Lagoa Azul, passava Splash. Passava todos esses filmes que vão ganhar, ganharam ou irão ganhar um remake. Vocês assistiram Sessão da Tarde em qual época? Assim, anos 2000, anos 90? Eu me lembro, eu tenho lembrança da minha infância desde 85, basicamente. Não, 87. Início dos anos 90. Então, olha o ancião. Eu tenho 30 e poucos anos. realmente é o vovô da equipe. Eu tenho 24 anos, estou na idade. Eu tenho 30 anos. Na idade premia. Cara, eu baixo hentai, meu amigo. Eu baixo hentai. Eu devo ser mais jovem espiritualmente do que você. E você, Eber? Qual eu tenho 19. Porque. Eu 19. Eu acho curioso que a Sessão da Tarde, quando eu assisti, eu nunca assisti Goonies, nunca assisti De Volta ao Futuro pela Sessão da Tarde. O DVD ou Blu-ray. Então, o mais antigo que parava era Lago Azul. Um outro filme de ação, tipo aquele do Bruce Willis. Qual dele? Duro de Matar? Aquele Duro do Bruce Willis, dele dando tiro na doidada, né? Defina. Ele dando tiro no elevador, Duro de Matar, esse mesmo. No máximo, esses filmes, assim. Ah, mas tu pegou uma época boa. Eu peguei uma época que tava passando. Tinha muito filme de criança, aquele... Caramba, filme de cachorro. Filme de cachorro é uma categoria... Cara, filme de cachorro jogando bola é um expoente, é uma categoria, né? Não, filme de cachorro por si só... Existe limites, por exemplo. Benji é um filme que passava muito na Sessão da Tarde, né? É um filme que faz sentido, é um cachorro buscando seu dono. Cara, mas agora eu não gosto de filme de cachorro. Desculpa, continue. Filme de cachorro falante, eu me recusava, eu saía da sala. Tinha um filme de um cachorro que jogava bola, aí tinha o 2 que ele nadava. Ai, meu Deus, isso virou uma franquia. Isso virou uma franquia. É uma franquia de filmes de cachorro que joga. Assim, cachorro que pratica esporte. E é o mesmo cachorro, e ele tá sempre com donos diferentes. Não, eu duvido que é o mesmo cachorro. Em locais da Califórnia diferentes. Eu duvido que é o mesmo cachorro. Provavelmente morreu e eu. Alguém... Sim. Aqui em frente. Buddy. Eu, pelo menos, eu tô lembrando como Buddy. B-U-D-D-Y, alguma coisa assim, como se fosse o nome do cachorro. E aí, um ele jogava futebol, outro ele jogava basquete, outro ele jogava vôlei, e caralho. Eu tenho isso incrustado na minha mente, por algum motivo. Sabe o que é isso? Isso são os filhos do Beethoven. Porque o Beethoven foi um filme que tinha início, meio e fim, tinha algum sentido. Mas aí, alguém pensou, nossa, filme de cachorro, isso é foda. Cara, filme de cachorro, só Sempre ao Seu Lado, que passou recentemente. E Marley e Eu. Fora isso. Porque são dramas e aí são bons. É. Mas porra, tipo, a gente teve o quê? Teve filmes de cachorro que jogavam bola. Buddy, basquete, vôlei, futebol americano, futebol de verdade e todos os outros esportes. Teve algum filme de macaco andando de skate, macaco jogando hockey, teve essas porra também. Cara, os macaco é outra categoria também. Mas aí, pô, a gente teve filmes de cachorro. Produzido pela Disney, Buddy, ó. Primeiro Buddy. Buddy, o cão amigo. Buddy 2, uma nova confusão. Ah, oh, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tem que fazer um mundo. Buddy 3, ele joga futebol americano. Vai ter um post, vai ter um cast só sobre as maravilhas da dublagem brasileira. Exato, não, das traduções de nome de filme. E tem o Buddy com seus filhotes, que é o Buddy Old Camp. Oh, meu Deus. Câncer. Ai, estou... Quem mais tá? É um filme de 97. Caramba. Engraçado, voltando a falar desse negócio de geração de Sessão da Tarde, eu peguei todos os filmes do Buddy que passou de bem. Não se orgulhe disso. Não estou me orgulhando, estou me lamentando aqui. Eu vejo vocês como um grupo de apoio, eu estou precisando desabafar, porque eu vi ele jogando beisebol, vi ele jogando e tinha Lassie, tinha Beethoven, tinha Benji. E tinha Cachorros Falantes e algum outro filme aleatório de baixo orçamento. E tinha Dr. Oliver que falava pra todo mundo. Cara, eu odeio filme de animal, velho. Tipo, eu acho aqueles filmes que realmente não dá pra você assistir hoje, sabe? Desafia a nossa cabeça, né? Tipo, desafia a nossa... O que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdendo minha vida, meu tempo de vida que não vai voltar. Vendo um cachorro. Um cachorro jogar beisebol. Cara... Tinha o K9, o policial bom pra cachorro. Não, um cachorro policial. Pera, esse é bom. Esse é bom não por causa do cachorro, mas pelo James Belushi. Olha a declaração, você está dizendo que K9 é um filme bom. Eu estou dizendo que K9 é um filme tolerável e não estou elogiando o cachorro. Estou elogiando o James Belushi e tinha uma coisa, um elemento a mais. Tinha tiroteio. Então... É porque K9 é bom perto do Buddy, né? Perto de todos os filmes de cachorro, o K9 é claro que é bom. Mas teve o pior. Teve o K9000, que é um cachorro ciborgue. Ai, meu Deus. Teve um ardor no peito. Se foi. Esse foi. Mas tinha um desse tipo que eu assisti poucas vezes quando era criança. Eu, como criança, gostava. Que é aquele Como Cães e Gatos. Ah, isso daí é decente. Mas isso é legal. O cara luta, tem história, tem trama. É espionagem. Tem. Os gatos, todos os cachorros são meio que um grupo de espionagem, não é isso? E os gatos estão querendo dominar o mundo, não é mais ou menos isso? Cara, mas é a verdade, os gatos querem dominar o mundo. Tu já viu como gatos Não, sim, é um documentário, não é um filme de ficção. É um filme putíssimo do gato, que tu tá bem lá e digitando, ele vai, enfia o rabo dele na tua cara e me entra no teclado. Eu torci sempre pros gatos. Guerra civil, né? De que lado você está? Aí você vê a mal-caratice do cidadão, foi pelo quando ele escolhe gato ao invés de cachorro. Isso aí. Mal-caratice, falta de bom senso. Coloca o feijão por baixo do arroz. Nossa. É o tipo de gente. Mas um clássico que eu acabei de ver, que não é tão clássico, porque era um filme que eu nunca achei que queria passar na sessão da tarde. Vocês já assistiram Desventuras em Série? Um que o Jim Carrey é o vilão. Ah, sim, esse é bom. Aliás, a nova série de bater uma série dele. Ele com aquele cara do How I Met Your Mother. Do How I Met Your Mother. Que eu tô esperando muito. Mas era um filme muito bizarro. Eu assisti e eu fiquei incomodado, muito incomodado em assistir de novo pra entender direito, mas porque é muito bizarro. Cara, a história toda é bizarra, mas você não tá acostumado a ver o Jim Carrey também no papel de vilão. Acho que tem essa sensação bizarra por isso, que a gente cresceu com o Jim Carrey, né? Pois é, o Jim Carrey sempre foi. Mas ele sempre foi um herói bizarro, né? Quem lembra dos filmes do Ace Ventura sabe do que eu tô falando, que é aquele. Olha aí, animais de novo. Desceu o cast do DC, né? Tipo, filmes com animais. Mas o detetive de animais, ele era, tipo, fazia muita. Tava aquela comédia dele escrachada. Tipo, ele era meio que outro filme que passou da tarde muito bom, o Máscara, sabe? Cara, o Máscara é a cara da sua tarde. Cara, o 2, o Máscara 2 é uma. É uma péssima execução. Poderia ter continuado com ele, não? Não, mas aí o Máscara 2, né? Eu não consigo lembrar de nada, tipo, teve o Máscara 2, teve o Filho do Máscara, essas porra todas. Pois é, mas... o Filho do Máscara. Filho do Máscara eu gostava. Não, Filho do Máscara até que tem um potencial, mas tipo. Confesso que não bate. Porque o Filho do Máscara, quando saiu, vocês já eram mais velhos, né? Eu tinha meus 9 anos, então pra criança cumpriu o papel do filme. É, deve ter sido. Talvez eu tivesse esperando outra coisa, né? E aí... Tu esperava aquilo mesmo, esperava galhofa, humor de quadrinho. É, porque o Filho do Máscara, se eu não me engano, se eu não tô enganado com o excelente, né, e bem trabalhado roteiro, o cara bota a máscara, transa com a mulher, e aí o filho... dele ganha os poderes da máscara, né? Tipo, é um bebê se metendo em altas enrascadas. Mas você sabe que no quadrinho Máscara é sanguinário pra caramba. Ele é sanguinário, ele literalmente mata pessoas. Não, beleza, mas tipo, o filme, o primeiro filme com o Jim Carrey, pra mim, ele é o... Tipo assim, aquilo ali é o Máscara, entendeu? É a síntese. É um cara... Tipo, e na história, Stanley Ipkiss, eu acho que é o nome do personagem. É um perdedor, tem um carro fodido, um emprego de merda no banco que não gosta. A gente ainda tá falando, do Homem-Aranha. Olha aí. E aí volta ganha poderes, né? E salva o dia. Não, e aí ele, tipo, tem uma mulher que muito gostosa, que ele não consegue nem chegar perto. Ou seja, ele é a gente. Ele é a gente, basicamente. E não. É outro tigre, né? Olha aí. Veja o padrão, veja o padrão. Sabe um outro filme que o Jim Carrey fez que foi bom na Sessão da Tarde? Foi aquele aquele daquela cúpula, aquele de reality show, foi ele que fez? Foi, eu sei qual é que tá falando. É Sessão da Tarde? É o Show de Truman. O Show de Truman. Eu não entendia quando era criança aquela coisa, mas aí eu fui crescendo, aí genial. Ainda mais naquela época do Big Brother, que martelaram aquele filme na cabeça do pessoal direto. Eu não lembro. Show de Truman. É, Beto, não pegou, não. Não. É um que a vida dele é um reality show e ele... Quando era criança, quando era mais novo, uns 10 anos atrás, quando aquele que a vida dele é um reality show, ele é gravado desde que ele é molequinho, acompanha a vida dele no Marcopo, porque ele é tipo prisioneiro numa cidade. Cara, não tô ligado não, mas ó, genial a parada aí. Cara, show de Truman, tu não assistiu o show de Truman. Então fica sem spoiler, fica a recomendação. É um filme muito bom até hoje. E é justamente isso, o cara, tipo, quando bebê foi criado, tipo, é um canal de TV que passa 24 horas da vida dele. E ele não sabe. Isso é muito bizarro. Assim, talvez em algum momento do filme ele acaba descobrindo, mas ele não sabe. E aí todas as pessoas ao redor são atores contratados, são, sabe? É, a mulher que ele gosta, o pai dele que morreu. A mulher que ele gosta não, a mulher que ele casou e transou em rede nacional. Sim. É isso que é o mais bizarro ainda. E aí você pagou o pay-per-view pra ver sem, né, sem censura. Enfim, tudo a cidade, ele mora numa cidade fictícia que é uma ilha. Vida. Eu poderia ser um Truman, porque eu não me vejo saindo da minha cidade. Eu poderia ser um Truman fácil. Mas no filme, eles usam licença poética pra assim, ele não percebe que tem câmera filmando ele? Como é que é? Não percebe. Nem aborda esse aspecto. Nada. Ele não percebe até o momento que ele começa a perceber. A virada do filme começa justamente ele. Tipo, se eu não me engano, alguém quer falar pra ele, tipo, uma mulher. Ah, se eu não me engano, é isso. Tipo, sei dar muito spoiler, né? Mas ele é casado, ele tem a vida dele feliz e tal. Ele é interessante que ele tem algum trauma de infância, provavelmente armado. Que ele tem medo de água, ele não pega um barco pra sair da ilha, então ele realmente vai viver ali pra sempre, né? Só que aí tem alguma mulher que, tipo, ele sempre gostou dela desde a época do colégio, mas acabou ficando com outra. Não, é tipo assim, essa mulher, ela faz parte, tipo, de uma ONG que quer libertar ele, tipo, liberte Truman, porque o show de Truman, né, ele é transmitido e a galera fica... assistindo ele, né? Vendo ele lá naquela situação. Porque se tu olha bem, no mundo real, ele é um cara que tá preso. Uhum. O Truman é um cara que tá preso, então é natural que ia surgir algum maluco querendo tirar ele. Enfim, o plot twist da história é justamente alguém chega pra... Eu sei que tem algum momento da história que alguém da ilha, que seria uma atriz, chega pra ele pra dizer que tem alguma coisa errada, aí ela some do mapa, assim... Tipo, a produção tira ela, mas pro Truman, tipo, como assim? Ela saiu daqui e viajou, ou coisa assim. Aí começa a observar esses pontos e aí começa a perceber que a vida dele não é, né, tão perfeita quanto parece. Enfim, parece sinopse de filme de Sessão da Tarde, né? E de fato é. Engraçado que, lembrando de outro filme aqui, é porque Jim Carrey é um ator, tipo, icônico pra caramba, de filme de comédia. Só que outro que passava... O que ele fez com a carreira dele? Que a última vez que eu me lembro dele, ele tava fazendo um filme com os pinguins, aí eu não me lembro de mais nada. Caralho, é foda, né? mas os filmes dos pinguins são realmente ruins? Eu não vi. Eu também não vi. Os pinguins do papai. Olha, eu acho isso. Eu acho que qualquer filme com animal, nem o Jim Carrey salva. Mas sabe o clássico que a gente deixou passar? E é um clássico com cara de Sessão da Tarde, assim... A Sessão da Tarde foi feita pra Sessão da Tarde, esse filme. Um Príncipe em Nova York. Caralho. Porra, eu ia postar justamente isso. Eu ia falar de Eddie Murphy. Não, Eddie Murphy é a cara da Sessão da Tarde. Essa é a cara da Sessão da Tarde. Filmes de comédia. O Rápido Menino Dourado. Caramba, o Rápido Menino Dourado dublado é fantástico. Um Tira da Pesada que era violento pra caramba, até pro... Olha, vê se arranja um lugar legal pra ele. Isso tudo aconteceu da última vez que eu estacionei aqui. Obrigado. Obrigada. Tô procurando o Victor Maitland. Desculpe, mas este clube é só para sócios. Mas eu tenho que falar com o Victor, é muito importante. Tem certeza que é mesmo com o Victor Maitland? É sim, Vivi, o cavaleiro de cabelo grisalho, pele bem escura, capricorniano, Victor. Por que não me dá o recado e eu transmito a ele, hein? Ah, tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso. É, diz ao Vitor que Ramon, o rapaz que ele conheceu há uma semana, diz pra ele que Ramon foi ao médico hoje e que descobriu que tem herpes genital. E que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele pra ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar. Eu acho que é melhor o senhor mesmo dizer a ele. Sabe, eu acho que seria bem melhor. É, eu também acho. Apesar das piadas dele. Ele faz príncipe em Nova York, pô. Ele é o príncipe de Zamunda. E vem trabalhar numa McDonald's, pô. Não. Você não está vendo o potencial. É o Pantera Negra se misturando à multidão. Exatamente. É o primeiro filme do Pantera Negra, meu amigo. Exatamente. E sabia que foi esse filme que eles descobriram Samuel Jackson? Quer dizer, ele ajudou um irmão. É mesmo, teve um filme de comédia, é esse mesmo, que... Mas é o primeiro filme que ele aparece. Sabe aquele bandido que tenta assaltar a loja no Príncipe de Nova York? É o Samuel Jackson. Caramba, é o primeiro filme de Samuel Jackson foi no do Pantera Negra, velho. E ele não era o Nick Fury, né? O mundo gira de uma forma. O mundo dá voltas e voltas. É lindo isso, mano. É lindo. Mas sabe um outro filme que eu nunca mais vi e que também passava muito na Sessão da Tarde? O Príncipe das Mulheres. Esse eu não desconheço. Cara, tu não assistiu O Príncipe das Mulheres? Peraí, vou fechar aqui a porta aqui. Peraí, coisa rápida. Heber, tu viu esse filme? Não. Os anos 80 mesmo. A sinopse é assim. O Ed Murphy, ele é um cara que trabalha numa loja de... Ele é um marqueteiro, um grande empresário, né? Aí a loja dele tá falindo. Ele é um desses caras cheios da nota de Nova York, né? E aí ele não acredita... É tipo o Hit, o Conselheiro Amoroso. Ele não acredita no amor. Ele come a mulher e tal. E aí a loja dele começa a falir. Ele conhece uma garota que vai tomar o cargo dele. E ele... começa a mudar a dinâmica dele, graças a essa mulher. Ele começa a... Tipo, ele via as mulheres como objeto. Tu vê a transformação dele, do ponto de vista dele, na situação. Não, esse... Não... Pior que eu achei que enquanto tu falasse eu ia lembrar, mas... Não, cara, é o príncipe... Tem muito filme assim que deixou de passar mesmo. Robocop é um filme que passava direto na Sessão da Tarde e agora a gente só vê de madrugada. Robocop, não, mas, Robocop é daquela época do, né, Trapalhões, né? Podia passar qualquer coisa. Passava. Você no domingo, você estava assistindo Banheira do Gugu. Essa era a época que você assistia. Era Banheira do Gugu, era. era muito errado. Né? Não, era certo. Era certo. Né? Mas era muito errado. Todos esses filmes que eram impoliticamente corretos para impoliticamente corretos. Politicamente correto. Eles foram transferidos para o Corujão, né? Que passa às 4 horas da manhã. Pois é, foda. Foi justamente aí que eu comecei a assistir a Sessão da Tarde e, eventualmente, quando podia ficar acordado de madrugada, assistir o Corujão. Cara, Corujão é top. Ou o Cinebando Proibido. Mas isso aí é outro cast, né? Ah, essa aí é uma história muito boa. É, agora, sabe um filme, uma série que tá muito atrelado à Sessão da Tarde? Corra que a polícia vem aí, bicho. Pô, eu tô ligado. Isso é com aquele Leslie Nielsen, né? Sim. Que é o de comédia, tô ligado. Pô, Corra que a polícia vem aí, 33 e um terço, pô. Esse é aquele esse ator é aquele que é um velho. Cabelo branco. E nos anos 90, em 2010, ele tem a mesma aparência. É. É esse cara. Ele tá no filme do Pânico também. Esse filme foi o que originou. Esse é aquele do avião? Não, aquele SOS Piloto Sumiu. Apertem o cinto e o piloto sumiu, isso. Isso, apertem o cinto. Esses foram os filmes que deram origem àqueles filmes galhofas que a gente tem hoje. Não, Todo Mundo em Pânico. Mas tem Top Gun também. Top Gun. Passou muito, bicho, Top Gun. Charlie Sheen. Clássico. Sabe um outro clássico? Top Secret. Vocês assistiram Top Secret? Não. Cara, assistam. É tipo Top Gang, mas na Guerra da Rússia. Isso é bom. É ótimo. Eu só digo uma coisa. Tem um negão chamado Mousse de Chocolate. Caramba. 10 de 10, né? Define. Mousse de chocolate é muito demais, cara. Na moral. Ó, eu tenho um gênero de filme Sessão da Tarde que esse eu gostava muito assim, que era filmes de luta, basicamente. Tipo, um grande torneio, ou filmes de luta, e muitas vezes tinha filmes de luta com crianças. Três ninjas qualquer, Karate Kid. Não, peraí. Aí depende, porque três ninjas nunca bateu, nunca chegou. Nunca, porra, velho. Me pegou, teve uma época dos três ninjas. Caraca, mas Karate Kid tudo bem, é plausível, adolescente e tal, romancinho, menina gatinha. Para uma pessoa sem piedade no coração, viver é castigo pior que morrer. Mas agora, Três Ninjas, sério. Tem um filme que... American Ninja também. American Ninja, aí é do Força Total da Band, cara. É a categoria do Força Total que passava na Band. Eu era criança e já cagava pra esse filme de Três Ninjas. Tem um que é um ninja gordo. Ninja da Pesada, não, claro, né? Não, que é aquele subtítulo da Sessão da Tarde, né? Algo da Pesada, do Barulho, né? Do Barulho. E que tem o Liu Kang sendo zoado o filme todinho. Do Mortal Kombat. Mortal Kombat é Sessão da Tarde. Mortal Kombat é Sessão da Tarde. Passou Mortal Kombat. Street Fighter também é Sessão da Tarde. Street Fighter passou recentemente, assim, dos anos 2000 em diante, porque era Street Fighter era da SBT e da Globo era Mortal Kombat. Pô, tu assistiu Street Fighter, tu, assim, né? Tava realmente a fim de ver um filme ruim, né? Assim, nada pra fazer, eu vou aqui dar uma zapiada e vou ver Street Fighter. Não, mas... Mortal Kombat era na Globo, você assistia? Eu assisti muito depois no SBT. É, muito depois mesmo, filho. Porque eu não sabia desse contrato de exclusividade da Globo com o Mortal Kombat. Ah, mas tinha. Tem filme com cara de SBT, né? Sim. Esses filmes mais. É um filme classe B, assim. Que são filmes bons que passavam no SBT. Mas você via que era um filme cara do SBT. Como Cães e Gatos. Só poderia passar lá no canal do Silvio Santos. Sabe um filme que é cara do filme do Silvio Santos? Filme de monstro gigante. Ataque das Formigas Gigantes. Tudo passava lá. A Bolha, esse filme mais... Bolha Assassina, né? Mais Joy e as Baratas. Sim. Joy e as Baratas, Jair. Esse é a versão baixo orçamento do Fulano e os Pinguins. Como é o nome? Os Pinguins do Papai. Caramba. Não, assim, filme com cachorro, filme com gato, com pinguim, crocodilo Dandy. Os baratos tinham personagem. Aí tinha um cara que caçava crocodilo, aí tinha outro que falava com cachorro. Crocodilo Dandy era bom, era eu na cidade grande. Porque todo mundo não pensa que índio australiano é tudo a mesma coisa? Tu falou agora, tem muito filme disso, né? Que o Potter é um estrangeiro, um matuto, um índio, um Tarzan, qualquer. O Borat. Exatamente, pô, indo pra cidade grande. Tinha um que era... Família Buscapé. Porra, Família Buscapé. E aí, SBT ou Globo? Família Buscapé. Porra, porque eu tenho quase certeza... Não, deve estar confundindo, então. Deve ter visto alguma Família Buscapé genérico no SBT, que aí eu relacionei. Família Buscapé com Tela de Sucesso, sei lá. Cara, outro que pertence à Sessão da Tarde, que tá entranhado, mas entranhado mesmo no DNA da Sessão da Tarde. Ai, Jesus, eu tava na ponta da língua essa porcaria. Máquina Mortífera passava direto. Porra, mas eu lembro pouco, velho, mas eu lembro de assistir pra caramba também. Tava o Riggs e o Murtaugh. Eu lembro dos dois, mas não. Eu lembro pouco assim do. Sei que sempre tem uma parte que escorrendo e algo explodindo atrás. Sempre. E eu estou velho demais pra essa porra. É o que eu. Estou velho demais. Então, mais algum filme aí? Mais alguma boa lembrança da tarde? Porra, eu tava pensando aqui, eu falei de filme de luta, velho, e eu lembro de o filme do Van Damme definitivo pra mim, acho que todo mundo viu, O Grande Dragão Branco. Que esse era o filme que eu gostava, todas as vezes que passava, eu via todas as vezes, e torcia, sabia que ele ia ficar cego no final e no cara que conseguia mexer os peitos independentemente, sabe como é? Você sabe do filme que eu tô falando. O Terry Crews, o pai do Chris? É, esse também, mas tinha a versão oriental, que era um chinês. O Bololiu. Vilão do... Bololiu. É, o nome dele eu não... Eu sei que ele era o vilão, assim, e matava o amigo dele, ou matava não, mandava ele pro hospital, e ele ia subir no torneio e ia se vingar. Mas muito bom o filme. Animação. Vocês assistiram muito a animação em Sessão da Tarde, ou no começo dela não passava tanto? Cara, até que passava. Passava A Canção do Sul. Vocês se lembram do filme da Canção do Sul? Nope. Caramba, Canção do Sul. Passava direto. Era... sobre um garoto que vivia numa fazenda e tinha um escravo negro que contava histórias pra ele. Não, esse passou e eu não vi. Ele era estilo... Ah, tá aí outro que passava na segunda tarde. Uma Cilada pra Roger Rabbit. Animação com seres humanos juntos. Tá aí um filme foda. Esse é foda, esse é bom. Mas é engraçado, eu tenho pensado em não ter visto na segunda tarde. Sei por quê. Ah, não, eu tô confundindo. Teve algum filme chamado Mundo Proibido, alguma coisa assim, né? Ah, sim. Mundo Proibido. Tem até uma cena de sexo entre um desenho e um ser humano. Exatamente. Foi esse filme que veio na cabeça quando tu falou. Engraçado, Eva, que tu perguntou animação. Eu tô pensando aqui, é porque assim, eu via muita animação quando criança, mas era tudo VHS, né? Era o VHS do Rei Leão, ou de qualquer outro assim. Rei Leão passou na Sessão da Tarde, Rei Leão. É, mas Rei Leão com certeza passou na Sessão da Tarde, eu vi. Mas assim, independente de VHS, eu acho que filmes assim, que quando eu fiquei mais velho, eu não comprava mais VHS de desenho, mas passou, sei lá, Nova Onda do Imperador, ou Atlantis, sabe? Que eram filmes da Disney que não eram mais musicais, né? O que é maravilhoso. É. Mas assim, eu assisti Aladdin na Sessão da Tarde, eu assisti Hércules na Sessão da Tarde. Que são filmes excelentes. Eu tava revendo dia desse com o primo da minha namorada, priminha assim, ele tava assistindo e, porra, fantástico, sabe? Não envelheceu, muito bom. Mas Sessão da Tarde que eu vi na época, acho que foi esse, assim. Cara, vocês. Robot Jocks, alguém já viu? Ouvi falar desse filme? Como? Robot Jocks. Alguém já ouviu falar desse filme? Passava direto na Sessão da Tarde. É luta de robô gigante. Robô gigante passando na Sessão da Tarde. Pesquisem, é muito foda. Até hoje, é tosco, tem aqueles efeitos tipo massa de modelar. Tipo, sabe aqueles filmes de Jazão e os Argonautas? Argonautas, né? Era aqueles efeitos em stop motion, os monstros? Pois é, os robôs gigantes naquele estilo lá. Só que, pra quem não tinha o Jaspion, o Super Sentai, a Sessão da Tarde passando um filme de torneio de robô gigante, cara, é top. Um clássico que eu assistia toda vez que passava, e não passava pouco, era o clássico filme dos Power Rangers. Parabéns. Isso aí. E começava... Estou aplaudindo de pé. Eu estou aplaudindo com a sua coragem, cara, porque é tipo... Power Rangers, tu quer uma coisa tão boa quanto... Power Rangers não envelheceu bem, bicho, mas o filme dos Power Rangers... Ele é muito melhor, até que eu tem uma crítica do acho que do Nerd Revoltado, dos games, que diz que o filme dos Power Rangers é melhor que Transformers 1. E que ele e ele embasa bem os argumentos dele. Mas... São quantos filmes do Power Rangers? São dois? Eu lembro das cenas. Eu lembro das cenas que um começa com o Power Ranger branco salvando a Power Ranger rosa de uma cobra na água. Caraca. Um deles correndo com patins, caindo de paraquedas, e um que um Power Ranger azul é um moleque pequeno. Pronto, vamos lá. O de caindo de paraquedas, que tipo, eu começo alguma competição pra mostrar quanto eles são radicais e tal. É aquela coisa dos anos 90. Isso, que o vilão é o Apocalipse do último X-Men, sabe qual é? Ah, sim. É o mesmo cara. É. Não, o problema de Power Ranger, o filme, é que ele entra na cronologia da série. Tipo, não é um filme fora a parte, só aquele filme e tal. É um filme que tá no meio da cronologia da série, é isso que mata. Assim, né? Assim, eu vou ser bem honesto que na época e até hoje por causa disso eu nunca me importei com a cronologia do... Porque passava na Globo e assim, passava o último capítulo e depois o outro tava no meio da série, assim, com quem é o Ranger Verde, sabe? Tipo, acaba na sexta-feira o Ranger Verde sendo vilão e na segunda começa de novo. Tipo, hã? Como assim? Eu nunca me importei porque Power Ranger, eu fui criado na Manchete, então era Super Sentai mesmo, sabe? Coisa japonesa. Aí eu vejo aqueles 5 americanos fingindo que são japoneses, aí é foda. Aí eu fugi pro SBT, mas no SBT eu tive uma experiência pior ainda, que me levou a CNT e lá eu descobri Macross e outras coisas e eu fiquei por lá mesmo durante um bom tempo da minha infância. Você quer ver algo horrível, mas horrível mesmo? pesquisem. Eu tenho uma instituição que eu ajudo, que é os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Pesquisem essa coisa. Com todas essas palavras. Vocês não vão se arrepender. Muito. Acho que eu já vi isso, pô. É algum Super Sentai de baixo orçamento da SBT, né? O amarelo é um caca. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fiquei, por causa do Power Rangers Rosa e Amarelo é coisa de mulher, né? Uh-huh. E aí eu lembro que eu vi essa merda e que o poder vinha da tatuagem, se não me engano. É por aí. E eles não tem robô gigante, eles ficam gigantes. É isso? É isso aí. Caralho, é uma merda. Não. É tão merda, mas tão merda que a empresa disponibilizou 50 episódios de graça no YouTube, bicho. Mas aí, nem de graça você pega, pô. Tá como? Isso me expulsou do SBT. Eu não queria ver isso. Eu fui pra CNT, pro frente dos canais. Eu achei Tintin, eu achei um bocado de série melhor. Tu é doido? É sério. O amigo aí é o Éder, né? Tu já ouviu falar disso? Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills? Nunca ouvi falar, mano. Cara, você falou. Digita não, isso. Não, digita não isso. Vá. Uma vez visto, não será mais desvisto. Só tenho isso dizendo. Não, veja, sabe por quê? Porque eu revi, sabe o que eu notei de interessante? Eu notei o detalhe racista interessante. Se tu olhar, eles são quatro, certo? Todos eles são americanos, vamos dizer assim. Sendo que a minoria, o único que representa uma minoria é o negro. Todos os americanos, os brancos, eles têm armas de longa distância, eles têm espada, têm lança, têm tridente. O negro, a arma do negro é uma faca. Quer dizer, eles dão pro negro uma arma que o cara tem que se aproximar pra matar. Ou seja, as chances do negro morrer são muito maiores. E eles dão pro negro. Coincidência? Acho que não. Mas é engraçado que... Sim, é só pra esclarecer aquela dúvida que tem lá atrás. Tinha dois filmes do Power Rangers, assim. O que o azul era um pirralho era da série do Power Rangers Turbo. É. Que era... Toda a temática de carro, que a máscara tinha como se fossem aqueles farol de milha, os... É. Mano, nome. E os robôs, né, que fazem o Megazord, são carros também. É, e esse moleque, ele quando ele cresceu, ele foi executado, sabia? Família, todos juntos, porque eu tenho um negócio pra falar. Caralho, sério? É, ele amarrou um casal pra fraudar o seguro numa âncora, largou eles no mar e foi condenado por assassinato. A cadeira de gás, se não me engano. Cacete, pô, bicho. Puxasse agora a bad vibe total, velho. Tem umas histórias do Power Ranger que só tu vendo mesmo, velho. Não, o que eu sei é o seguinte: tem todo um negócio de. Né, a série é japonesa, só que gravavam na Alameda dos Anjos, aqui nos Estados Unidos, né, no Ocidente. E, tipo assim, usa a luta, ou pelo menos o que eu vou falar, que toda a luta, todos os. A parte dos Power Rangers era tudo do Japão. A pedreira, os vilões e tal. Quando eles morfavam, eram os japoneses. É. E por isso... a Ranger Amarela era um cara. E por isso tem uma... Um gif. Cena icônica, exatamente. Da câmera de baixo e a Amarela fazendo uma... Abrindo as pernas, né? Ouça-me rugir, sei lá. E tá, né? A trolha, né? O Homem Berinjela. Exatamente. Tu olha aquela protuberância. Exatamente. Por muito tempo eu achava que amarela era cor de mulher por causa dos Power Rangers. Eu também. Sessão da tarde moldando gerações. E eu vou te falar que a minha ligação caiu no momento em que a pesquisa apareceu aqui, jovens tatuados de Beverly Hills. Coincidência. Caraca, velho. Não. Oh, meu. Olhe, antes de dormir, olhe, assista. E você vai ter uma noite maravilhosa de risada, bicho. Eu recomendo essa série por isso, pra você rir e apontar dela. Nada mais. Jovens tatuados de Beverly. Olha a máfia dos brothers. Não, olha os prédios, bicho. Olha os prédios, o naipe dos prédios. Pra que tu foi me lembrar disso, pô? Porque... Não vou conseguir dormir tranquilo, pô. Não, eu quero levantar essa bandeira aqui agora. É uma bandeira que eu levanto, que isso me espantou, isso trouxe bem pra mim, porque eu achei na CNT Hugo, Swatcats, eu achei Macross, eu achei muita coisa boa, graças a essa série. Ela é tão ruim que me levou coisas boas, então eu trago ela pra vocês como incentivo. É Caralho, foi de sessão da tarde, as jovens guerreiros tatuados. O nome é uma merda. Tipo, uma galera se juntou e tipo assim, porra, ó, eu tenho uma série sobre jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Qual seria o nome? Aí aconteceu alguma coisa, o prédio caiu, a reunião morgou e ficou esse nome, tá ligado? Pensa o cachê dessa galera. Sim. Um salgado. Isso ofuscou completamente a sessão da tarde. Não, cara, pessoal, vê só. Eu imagino a criancinha, assim, papai, você fez o Ranger Amarelo dos Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Não. E o ator velho olhando assim. É, filho, eu era inocente na época. Eu falei, caralho, eu tô vendo vídeo aqui. Não. E tem uma aí que tem o poder do espacato, porque a cada 5 minutos ela faz um espacato no ar, ela pula, abre a perna. O do espacato. Abre as pernas, Steve Van Damme. É, pular e abrir as pernas. Pular e abrir as pernas, tipo abrir escala, tá ligado? Abrir as pernas. Caramba, Leslie Dano, Richard Manson. Onde é que tem esses caras, pô? Acabou a carreira, a incrível carreira de Rude Williams, o negão com a faquinha, tá ligado? Brook Shields, olha aí o negão com a faquinha que eu falei. Ele quer que o negão morra mesmo. Tipo, imagina só o cara selecionando as armas. Você vai ficar com essa daqui, tem longa distância, essa aqui. Essa aqui vai te proteger os braços, essa aqui e tal. E essa daqui você vai poder cutucar o cara de longe, ainda vai soltar um laser. E eu, o que eu vou ficar? Essas duas facas. Boa sorte. Se os Power Rangers, se os Power Rangers teve um final meio trágico, um Power Ranger morreu, tá ligado? Um veio dançar aqui no Brasil esse ano. Não! O que aconteceu com esse cara do quadro aí? Olha aí, ele com esse uniforme, ele não parece jacaré da Elton. Caramba. Um grupo de pagode, bicho. Um grupo de pagode. E tu falou, Beto falou de final trágico, um morreu, um veio fazer show no Brasil, tipo, tão equiparados, né? Assim, duas coisas igualmente trágicas. Você era um Power Ranger e você vinha fazer show no Brasil. De tanto. Você fumava mundialmente. Você teve um que, fez filme pornô gay ou era mito? Mito. É mito, né? Mas, acho que é Ranger Mito. Não, o Vernec engordou tipo, sabe? Tipo, virou um book. Né? Eu preciso amarrar um pedaço de pau com uma esponja pra poder tomar banho, entende? Me engordou nesse nível. Obrigado. E aí, vamos, como é que a gente vai terminar essa sessão da tarde? Rindo mesmo e apontando de jovens guerreiros? Não terminou, velho. Tá, vamos dizer assim, top 3, vamos terminar com classe, com o mínimo de classe, vamos dizer. Quais são os seus melhores filmes da sessão da tarde? Porra, complicado. Acho que com tudo a gente falou bastante e ao mesmo tempo falou de muito filme e falou de pouco, porque a sessão da tarde é muito filme, sabe? A gente falou de filme de cachorro, de luta, de terror e tal. Mas eu vou puxar três aqui, de acordo com o que a gente falou no cast, e sem se colocar quem é melhor, quem é pior, eu acho muito difícil. Mas os favoritos de vocês, então, os favoritos. Não, tem três favoritos aqui, e assim que eu recomendo, e é bom até hoje, o Máscara. O filme de comédia de Jim Carrey, pra mim, é definitivo, assim, é bom até hoje. O Aladdin, porque, pra puxar, assim, todos os filmes de animação da Disney e todos os filmes de animação Sessão da Tarde, acho que ele também tem tudo ali, sabe? Tem uma aventura, tem música, como os filmes da Disney eram antigamente. E, pra fechar, pô, eu vou ter que dizer Power Rangers, velho, tudo que a gente falou. Caraca, velho. É um filmaço. Vendo os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills, Power Rangers é a nata da qualidade. Então é o supra-sumo do grupo de jovens aventureiros que morfam e lutam com um monstro gigante. Você é Éder. Só vez, Éder. Éder é porque eu me lembro do Éder, aquele gay daquela novela aqui. Caraca, que gratuito. Essa foi foda. Eu tenho que falar do Desventuras em Série, que apesar de ser um filme novo, eu assisti na sessão da tarde, então é um clássico pra mim. Uhum. O Karate Kid, Daniel San, clássico, que eu assisti várias vezes. Eu lembrei de um aqui, mas já tá no fim, então deixa quieto. Desculpa. Então manda esse pra mim, que eu tô faltando o terceiro. E esse vai ser o meu terceiro. Caralho. É porque tu falou de filme Karate Kid, que é um filme de adolescente aprendendo a lutar. Me lembrei de um filme clássico, que é Te Pego Lá Fora. Ai, meu Deus, esse é filme clássico. Filme de Sessão da Tarde. Puta, que é um nerd que... Tipo, ele encosta no valentão da... O valentão que tem a fama de... Acho que tu já assistiu, Weber, esse filme. Porque é meio antigo, talvez. Não. Não, o meu terceiro, eu lembrei aqui. Eu não lembro o nome, vocês vão me ajudar aí. É um que... A molecada no começo tá andando na trilha de um trem. Ah, é do Stephen King. Conta comigo. Conta comigo. Isso é um clássico. Esse é o que eles juntam dinheiro e pagam pra mulher pra ela mostrar as partes dela? Ah, não, esse daí. O do trem é o Conta Comigo, mas esse daí pra mostrar as partes é. Ai, meu Deus. Não consegue, né? Esse aí, eu não, confesso que eu não vou lembrar. É porque tem muito filme disso também, é outro gênero, que é grupo de meninos que vão na aventura. Tipo, é um Goonies, só que menos fantasia, né? É. Tipo, às vezes é um negócio de um bem mais local, de uma cidade do interior, os caras têm que ir na cidade grande. Esse é o meu terceiro filme, Conta Comigo. Claro. Tá. Os meus três, De Volta para o Futuro, a trilogia, que é pra pegar mais filmes de uma porra dessa. Opa, tá dando uma roubada na... Mas vamos lá? Não, é... Não é, sempre e continuando. Okay. Vamos ver. Loucademia de Polícia, que são mais 7. Ah, tá igual. Virou o top 10, né? Virou o top 10. Escolhe o Tupac e coloca a série inteira dos jogos. E um que eu não preciso. Tá, eu podia dizer Caça Fantasmas, eu só vou citar ele só pra ele entrar na minha lista. Já falou 12 filmes. Tá, né? Foi mal. Mas Clube dos Cinco, bicho. Puta merda, tem muito filme bom essa porra. Porra, Clube dos Cinco. Porra, é foda, velho. Porque, tipo, a gente acabou falando um monte de filme, falando pouco, porque é muito filme bom ainda. Não sei. Tem aquele filme tosco, tem filmes que lembram os Jovens Guerreiros da Torre de Belém, mas não. Tem filmes bons. É, filmes. A gente. Eu acho que esse não foi um cast sobre a Sessão da Tarde, foi um cast sobre bizarrice da Sessão da Tarde. E pode ter uma parte 2, hein? Então, pode ser. Sempre, né? Sempre. Sempre. Vai ter. Sempre. Vai ter, olha aí, um Vale a Pena Ver de Novo desse cast aqui. Cara, tem Curtido a Vida Doidado, Goonies, My Girl. Não fala. Deixa pra... Filme que eu vi depois no Netflix, hein? Goonies, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco. No da minha época já não passava mais na Sessão da Tarde. Um morto muito louco. E olha que a gente nem falou de filmes dos Trapalhões, que também teve uma época de filmes dos Trapalhões, né? Ah, os Trapalhões merecem só pra ele, um cast só pra ele. Pronto, beleza. Que tem de história do Didi, Dedé, Mussum, é épico, muita coisa boa. Então é isso? Então é isso. Fechou então. Tem algum recado pro pessoal? Vocês têm algum projeto que vocês queiram divulgar? Ou só eu e meu blog Universo Dark Horror que vocês... que eu espero que vocês deem uma visitada, um confere, uma zoada, que é um espaço onde eu faço um espaço só meu, que eu faço a minha insanidade diária. É, bem, fala alguma coisa aí? Você não tem nada. Pessoal, sempre viagem de avião e isso ajuda a manter meu emprego. Abraço. Boa sorte. Boa sorte, filho. Eu não tenho nada, mas eu tô com um projeto aí com outros amigos meus, que alguma coisa no YouTube, mas não tem nada ainda, só vou deixar isso no ar. E talvez no futuro vocês podem estar vendo aí outro tipo temos de aí um futuro canal de pegadinhas. Rapaz. Isso dá um cast de pegadinhas. Mas enfim, o que não falta é... O que não falta é tema pra gente falar merda aqui. Tema, não se preocupe. Temos muito. Não tema, não temos nada a temer, só o teme. Caralho. E eu termino esse cast com esse câncer pra vocês. Boa noite. Falou. O Samu tá falando aqui. Eita! Coisa. Samu? Será que vai rolar um X4? Ah, não, eu acho que vai. Tipo, o que eu tinha falado há muito tempo atrás, boa noite, e tá rolando a conversa e respondeu agora. cara. Mas ele tá dizendo, não, amanhã conversaremos mais, mas vamos se falando pelo WhatsApp. Esse pessoal desiste muito fácil. Então, a situação é a seguinte, como eu tava explicando aqui pro Gabriel, pro Danilo, é o seguinte, bom. Danilo. Como podem ver, sincronizar o horário de pessoas é difícil, então vamos admirar ainda mais nossos podcasters. Porque é complicado, é sacal. Então, qual é o plano? As duas dificuldades que eu estou tentando sanar. Primeira, eu sou editor do programa no momento. Só que o problema todo é que daqui a 4 meses eu vou perder essa internet super turbo e vou usar a internet da Vivo. Então, não vai ser a mesma coisa. Eu queria gravar o máximo de programas para deixar salvo alguns que era para me ver assim, enquanto eu melhorava minha situação financeira. E tu, Heber, sabe editar alguma coisa? Eu sabia até ser, hein? Eu nunca editei podcast, mas já editei vídeo, né? Coloca a música de fundo, uma abertura, corta os erros, os coisas do diálogo, é isso aí. Editar vídeo eu também já colocando aqui no meu currículo. Também já por meses, 2-3 meses, eu trabalhei num projeto com as amigas minhas. No YouTube também eu era editor também. Elas eram bastadas. Bom, uma delas é minha ex-namorada e era gostosa. Demorou muito. Dá pra comer beijo. Porque a outra era um contraponto muito foda. Ah, dá pra comer beijando. Dá pra comer beijando, né? Dá pra comer beijando. Tu disse, zero, é porra. Não. Não no plural, tá ligado? Sei. Tem um yin-yang ali, sabe? Tem um equilíbrio. Mas o ponto é que... assim, eu trabalhei com áudio. Gaguejou. Porra, aí é foda. Gaguejou. Então, esse é o problema. Eu quero trabalhar no projeto, quero trabalhar, mas daqui a 4 meses talvez eu não tenha o mesmo ritmo que eu tenho agora. Esse é o grande porém. Talvez, se a gente conseguir um Patreon, coisa parecida, para melhorar a condição da conexão, aí sim. Mas isso daí a gente vai ver, uma coisa de cada vez. Então... Patreon é um negócio muito... Muito difícil. É um negócio muito pra frente. Pra quem tem 10 mil seguidores, tá ligado? Talvez. Mas, por enquanto... Alô, Heber? Heber, puxa aí, Heber. Heber. Parece um sapo, tá ligado? Heber. Caiu. Boa. Era bom pra dar um contraponto. Tá bom. Aí, abertura. Podia fazer a entrada clássica do abertura dos 99 vidas. Não, pronto, eu queria. Isso é importante. Tipo, como é que vai ser a abertura? Abertura. Meu Nerdcast, 99 não, vidas. A abertura vai ser assim, vai ser. Na verdade, a abertura vai ser um meme. Tu sabe aquele meme? Guile Teme combina com tudo? Sim. A música do Guile, aí mais algumas frases. Frases assim. Frases de internet históricas. Tipo o Alexandre Falta falando: o negócio é cu e buceto, o Gandalf falando: não passará. Várias frases assim. Como se ele estivesse disputando atenção, entende? Justo! E a Guile Teme porque ela combina com tudo. Né? Uhum. Tipo o podcast já tá nas coxas que a gente escolheu a Guile Teme, justamente. Combina com tudo que colocar, né? Exatamente. Botando no liquidificador tudo, assim, bate e foda-se. Simples isso. Esse é o único motivo. Então tá, vamos começar essa porra. Caraca. O papo tá ofendo tão bem. Será que ele foi cagar? Eu acho que ele foi cagar. Eu tenho certeza que ele foi cagar. Caramba, agora que tu levantou essa hipótese, não tem outra, né? Não tem. Ainda acho que ele foi cagar. Foi cagar. Foi cagar. Não. Ele foi cagar. Ele foi cagar. Definitivamente ele foi cagar. Ele tá respondendo aí. Ah, ele? Acabado, eu tava até colocando o celular pra carregar um pouco.